Sei que o timbre da minha voz faz você se excitar. Agora é tua vez. Não precisa se acanhar. Vou te levar pro meu canto, vou te jogar um encanto. E você vai se espantar. E você vai se espantar. Vai ser quando eu te pedir. Tu vai parar e me olhar. Agora ajoelha e me mama. Agora ajoelha e me mama. Agora ajoelha e me mama. Agora ajoelha e me mama. Agora ajoelha e me mama. Já te analisou, massageou. Aqui no beco do amor. Oh, eh, oh, não se vá. Oh, não se vá, vem cá, oh, não se vá. Thank you.